Cara, amigo ouvinte, o que que fede mais, cara? Eu tô aqui imaginando. O cocô embalsamado, ele tá lá bonitinho, né? Envolto em várias coisas. Se você abrir, como se fosse um ovo, né? Vai sair um cheiro bizarro. É um Kinder Já, Ovo. tipo um Kinder Ovo. Já a caganeira, ela tá ali já fedendo e aonde você estiver, ela vai empestear o ambiente inteiro. Sempre pensa assim, fidelidade não precisa ser fiel. Não, não, não, não na sua vida pessoal, obviamente. É isso aí. Cara, vizinho, então, eu não vi o primeiro, cara, e eu assumo também que eu não consegui ver o primeiro. Eu vi o vizinho os dois. Eu não anotei nada e o cérebro bugou várias vezes, mas enfim, acho que deu pra explicar mais ou menos. Já o meu cérebro, ele realmente, ele para de vez em quando. Pois é, de vez em quando. Eu mesmo comentei isso, que eles vão se reunir pelo simples fato de ter um mal maior, um mal maior, eu acho, Ah, fudeu a palavra. Eu vou utilizar uma expressão que eu usei semana passada, não, que eu ouvi do seguinte, rapidinho. Alex Proyas, chega perto. Vai tomar no meio da peida. O R. Thomas, eu não vejo mais ele, se o Ele nosso. morreu, né? Hã? Então, é por isso. Ele faleceu no nosso coração, mas ele tá vivo ainda. É, tá vivo? Tá. Então, é por isso que eu Se não falar, cara, mais um é lixo do É Marcelo. por isso que eu não Qual encontrava pé que com ele. você É verdade, saudoso R. Só. Thomas. Tava comentando, a gente não encontra mais o R. Thomas. Ele tá nessa ainda. Eu vi, ele morreu. Ele tá vivo, Maguinho. Porra, quem que tá vivo? Ele tá vivo, O ele não R. morreu Thomas não. tá vivo, cara. Ah, ele não morreu não? Não, não morreu não. Mas olha, depois disso, se ele morrer depois desse cast, tá tudo explicado. Onde ele fica na pele do gatinho, que é uma das coisas mais fofoluchas que eu já vi no cinema. Aproveitando que você falou do fofoluxo, que é mais uma palavra que você inventou, aliás. É. Olha só, alguém quer falar mais uma coisa do Caça Fantasma? Não, né? Não. Chega. Que bom. Não assistam.